nossa vida, rapaz. Era mais fácil ter beijado aquela boca mais cedo na balada. Era mais fácil ter ficado com a minha turma só enchendo a cara. Por que será que eu não dei meu telefone pra ninguém outra vez? Por que que corri pro banheiro quando alguém falou teu nome? Chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Rocha mais dançante do Brasil. Alô, Toninho Andrade Produções. Alô, Rogerinho Elite Produções. Chorei, chorei. Parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra beber. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Essa é a marca do sucesso. Moral do Lima. Alô, meu patrão Erivaldo Cruz. Elite Produções. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu?